Boa tarde, Serra Tango. Informação em curso da Gol. Ficou com seu destino? Charlie Terra Tango, aguarde cópia. Pronto, boa tarde, Charlie Terra Tango, pronto cópia. Charlie Terra Tango, confirme o pátio e a pista que decola. E o pátio? Charlie Terra Tango, autorizado então grupo de Zulu fazendo a Santa Maria, decola da pista 35, o nível de voo é o 360, saída Arbor direto. Para conforme a rota do plano, o transponder 5416, controle 120 decimal 8. Tá, Tango, é o sol voltando? Só confirmando, essa fazenda Santa Maria fica na radial 209, a quantas milhas de Salvador? De Barreiras, então a 209, 299 de Salvador. Ok, então o seu plano é Yankee, nível 360 inicialmente. E até Bom Jesus da Lapa, né? Depois o senhor cancela e prossegue visual no 145. Decola da pista 35 com curva esquerda, faz a saída Momo, Momo Cog após DCT. Frequência do controle em 1208. E a torre em 11895, seu código 5496, Charlie Serra Tango. No pátio da Aerostar para acionamento. Táxi e decolagem, chama a torre em 1895, um bom dia. Diga. Uma resposta. Zero, estamos entrando em contato com o Centro Recife, prossiga. Não sabe, você pode ficar em ingresso, não ficar no senador. Quanto zero, quanto zero, sim, vamos verificar se tem alguma DLA, só um instante. para ingresso, aí com a chaleada e pronto, cabeça da 35. Azul 4040, solo. Ok, entre em contato com a IES. A sua empresa apresentou um plano de voo com mudança para o Galeão. A rota não está em acordo, a IES está lá com o seu despachante em contato, ok? Assim que tivermos, a gente já passa a autorização, ok? Tango do decolou 08, controle 08, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. Senador, bom dia, papapapá, Charlie Sierra Tango. Papapapá, Charlie Sierra Tango, contato radar na decolagem, estou para nível 360, saída Momo. 360 na Momo, autorizaria a senhora para Momo, a prova direta de Lapa? Serratão, aguarde coordenação. Tango. Nova Charlie, Serra Tango, confirme destino. Fazenda Santa Maria, está no município de Barreiras, na passada 55 milhas, radial 209. O Charlie Serra Tango, Vicente. Tango aguardando a proa de Lapa. Papapá, Charles Serra Tango, confirme a proa ideal pro destino. 290. Gente, o papapá, Charles Serra Tango, é presente, vou ir na proa de Bom Jesus da Lapa. Tango. Bona 755, controle Salvador, bom dia. Desce para nível 050, QNH10116, autorizado a chegada com fim. Salvador, voo 9, 759, boa. Voo 1759, informação em curso agora, hotel autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva pós-decolagem à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Pêndulo 10, Speed, pêndulo 16, após conforme a rota do plano. Aciona 5445, controle 120, décima 8. Ah, certo, pêndulo Guarulhos 360, decola 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Após pêndulo 10, Speed, pêndulo 16. Após a nossa do plano, 5443, transpõe 120, décima 8, controle 1759. 1759, correto, chamou para o estacionamento. Chamada, Luiz. 96 Alfa, estou com o nome 500 pés, estou o tímido no 096, proa de Paripe, após rotatória, informando visual com aeródromo. Em 96 Alfa. Cidade Serra Tango, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1288, até 1260, boa viagem. 1288, 1260, obrigado, bom dia. Prego 2223, informação até o Confere, autorizada Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída Arbor, Elefa. Após voa Opor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, está direto Vitória da Conquista. Aciona 5443, controle 120, decimal 8. Prego 2223, correto, chão para posicionamento. 1755. Voo 755, desça para 3000 pés, estou tímido no 096, informe no localizador. 3000, voo aduna está presente com 755. Negativo, vou manter a chegada. Já não, já entrei em contato com o CGNA aqui. A IS está disparando o seu plano, tinha uma discrepância com relação à rota, sua empresa já está providenciando a modificação. Eu acredito que em mais 4 ou 5 minutos esse plano já deve estar disparado. E assim que ele for colocado no sistema, eu já vou providenciar a sua autorização, ok? Já pedi inclusive lá ao Centro Recife, que já está a par da situação. Ok, já te chamo já, mantendo escuta, e já te chamo já para essa autorização. Para puxa, baixa estacionamento, 2190. Confirma, Saulo. Voo 759, baixa estacionamento 10. Voo no 759, cortando que aqui filho só deixou para o táxi. Trabalha para o táxi, 759. Controle? 1755, mandando 3000 pés. Só 2000 pés, eu estou o time, estou no 096, informe no localizador. 2755. Com 755, complete a aproximação, chama torre 1 no 8.95. 8.95, 755. Motor 649. Alpha, Alpha na prova da rotatória, visual com campo. E essa seguro? Confio, Celso. Bonomia 49, decolizado Porto Seguro, nível 360, decola da pista 110, primeira curva após decolagem à direita, saída da EL, Leda Bidev, faz direto Porto Seguro, aciona 5451, controle 120.8. 360 está aprovado para Porto Seguro, pista 10, decola com o da EL, Leda Bidev, Porto Seguro, 5451, 208. Fulano 649, confirma o transponder? 54, 51. Correto, chama para posicionamento. Chama na conta pronta do 2. É. Algum 4-0, 4-0, mais bastante, fala se não vai poder passar no telefone. Está no Galeão. Senhor Nativo, 705. Autorizado, pouso, pista 10, vento 310 graus, 3 nós. 175 da volta. Desde o pouso 10, 705. Espera a torre 1895, gol 1759. A sua informação foi sobrevoadulada no momento. Você poderia confirmar para o Delta no meio alternativa? Com certeza. 172 a bordo, POB 4 horas, andando no Galeão. Meu ataque pátio inicial foi 0295, 1759. Correto, um bom dia. Bom dia. O Atlético Bequil mantém escuta. Azul 4040. Sua autorização para o Galeão. Nível de voo 300. Decola da pista no zero com primeira curva direita. Saída da El, Leda, depois posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Onde intercepta a Perzulu no zero. Após a posição SMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena e DCT Minux, Mike, India, November e Uniforme X-Ray. A frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 1-1-8-9-5, seu código transponder 5460, azul 4040. Regional Lender Alfa, autorizado pouso, pistão no 7, vento 310 graus, 4 nós. Livre pouso para o India November Alpha na pista 197. A Pesulu, após Motiva, que é o eixo da Pesulu no zero, na posição bridge, depois de bridge vou posição SMAP, SMAP DCT Lúvito, depois DCT Barbacena e Minux. Lúvito Lima e Uniforme, Vitor Tango Oscar. Lúvito, ok? Lúvito. Nada, reporte quanto para o Bush? 4-7. Vou estar no portão número 1. Então a aeronave dá gol, taxiando, vai passar a cauda em mais 30 segundos. Já coordene com a sua equipe de solo, assim que ele liberar a retaguarda, você já pode executar e formar táxi. Tá, pode de novo, autorizado. Puxa bem, questionamento, passarelo 2223. Você está no pátio 3, vai ser o número 2, vai seguir o tráfego da Azul, pode iniciar. Com cautela e lentamente reporte para o táxi 2323. Voltará para o táxi 2223. Todo Salvador, bom dia, Sul 4234, centro do hotel, solicita nível 350 para Recife, pronto para cobre. 4234, Recife 350. Prepare a Puca Caju, aguarde um minuto, cópia 4234. Puca Caju, Sul 4234. Ok, já tem seu plano agora, copia. Pronto, cópia. 4234, autorizado para Recife 350, a rota pelo ISC 58. Decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 1-1-8.95. Seu código transponder 5447. 4234. Autorizado nível 350 para Recife, via pelo ISC 58, decolada a pista 10, curva à esquerda, decolada. Saída Puca, transição Caju. 208, controle 2295, transponder 5447, azul 4234. Fome para puxa, acionamento 4234. 4234. Alô, Salvador, bom dia, 1755. Olá, 755, bom dia. Tem táxi autorizado até... Mantenha antes da interseção Juliette, ok? Mantenha antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio. O seu portão será o de número 13 no terminal. Mantenha antes da Juliette, ou no 755. Mantenha antes da Juliette, 755. Juliette, Quebec, Kilo, pode chegar. Juliette, Quebec, Kilo, aguarde o transporte para a cópia. Para o táxi, passarelo 2223, 50 a bordo, 7 horas de autonomia, alternando o Salvador. Inicie seu táxi até a entrada, a saída do pátio 3. Seguirá o tráfego da Azul, que está completando o pushback, o 2223. É a saída do pátio 3, vai seguir o Azul, o 2223. Alfa no solo 33, frisado BXR, ingresso no pátio 4, índio na Member Alfa. Táxi Azul 4040, 61 a bordo, 4 horas e 10, Campinas. Táxi ponto de espera, dono 0, quando lá chame torre, 11895, Azul 4040. Já táxi ponto de espera, para atender nosso 4040. Passaredo, pode prosseguir no táxi, seguindo Azul, Zé? Firmo, até o ponto de espera, dono 0, quando lá 1895. 1895, seguindo Azul. Pushback e acionamento 64922. Portão 2, aguarde. É, tem no momento duas aeronaves taxiando e uma terceira que vai estacionar no portão número 3. Aguarde para o pushback, o no 649. Guardando, 49. Ou o no 755, observe o passarinho no táxi, autorizado ingresso Juliette, seu portão de número 03. Bom, Juliette 03, o 755. Quilo para Veracruz, um no meu pés, decolador no 7 com curva direita, sai no corredor axé, acione código 0112, frequência do controle em 1208, a torre em 11895, o Juliette Quebec Quilo. Você está estacionado no hangar da Bata? Ok, para a decolagem da 17, chame direto a torre em 11895, bom dia, Juliette Quebec Kilo. Comente. Vai, pode estar, Quebec Kilo. O colega está no 3, está autorizado. Afirmo, assim que seu colega estacionar a sua esquerda, pode executar o push e formar táxi. Muito obrigado, pode estar no táxi, 349. Nada. Oscar Alfa Golf. Eu sigo Oscar Alfa Golf. Muito bom dia, Oscar Alfa Golf na posição 7 no pátio 1. Solicitando autorização para reboque para a posição de número 1 no pátio 1 também. Número 1 no pátio 1? Você está na posição no portão número 7. Confirma. Ponte 1. Ok, a sua posição no momento no pátio 1 aqui é a posição 07, confirme? Positivo, 07. Que aguarde, temos aeronave efetuando pushback aqui no setor. Só um instante para o reboque, o Oscar Alfa Golf. Positivo, sim, a gente não aguarda, obrigado. 02223. Tudo solo? Escuta, 4234. Você poderia me confirmar a posição que se ocupa no pátio? Posição 8, 4234. Qual o seu estimado para pushback? Mais uns 5 minutos. Ok, temos uma aeronave para ser rebocada. O senhor estima mais 5 minutos então, não é isso? Ok, bom. Ok. Só Golf, me escuta. Alfa Golf, é só voltando. Prove, obrigado. Boa. Prossiga. Foi nos informados que foi, teve o término do embarque, mais uns 2 minutos para o bucho. Ah, ok, então vou aguardar sua saída então. Obrigado, hein? Tô na escuta então para iniciar o bucho. Obrigado. 4040, autorizado direto da El. Direto da El, obrigado. Marinha 2223, autorizando decolagem de pistão no zero, vento 3 no 0 graus, 4 nós. Leiro iniciando 2223. Jetica Beck Hill, decolagem 38, controle 1208 até o regresso. Obrigado, bom dia. Tango, batão Jetica Beck Hill, decolagem se escuta. Patango Juliette, Quebec Kilo, bom dia, 1000 pés, corredor Axé, reporte, farol da barra, Lisandro CDF. Quebec Kilo, Lisandro, farol da Posição 8, azul 4234. Azul 4234, coordenando a equipe de só deixando para o táxi. Em coordenação, autorizado para o espaço, acionamento azul 4234. Eu jogo no 649, próxima ponte espera pronto. Ali mantém, cabeceiro no zero, no 649. 649, ali mantém. Chamo centro Recife, no 3325, alternando 1, 25, decimal 1. 3325, 25, 1, confirma? Confirma, obrigado, até próximo. Muitos amigos do Sete Recife, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo 1209 para ingresso no Grande Pátio. Direto Tango Zulu. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 3 no 0 graus, 3 nós. Decolagem, vento 4 nós, pistão 0. Azul 4040, chame Centro Recife, 93325, alternando 1025 decimal 1. 3325251. Mantém nível 360, pega da Elvio de Mano. 360, Bahia, 649. 95, altímetro, no 06. Cruzeiro, táxi, Pátio, 0 no 895, 0234, bom dia. Bom dia. Oscar, Alfa, Golf, eu falo. Oscar Alfa Golf, eu falo. Oscar Alfa Golf na escuta. Sim, era um tráfego de pequeno parte da... após o parque, essa retaguarda para o Pátio 3. Após a passagem do mesmo ser coisando que a equipe de Saul chama para o... e o rebote. Positivo ciente, iniciar após a passagem do azul na retaguarda. Negativo, tem um tráfego agora de pequeno porte. Os partes de valores passará a retaguarda para o Pátio 3. Ah, positivo, visual com ele, ó. Tá tudo de pequeno porte. Juliette, estamos no Lula autorizado o cruzamento do Pátio Principal para o Pátio 3. Fala. Estamos de novo para a próxima copa, a barreira de uma segunda. Oscar Alfa Golf, solo voltando. Corre, Salvador, bom dia, azul 4234, passo ponto espera da 1-0, pronto. Azul 4234, a linha cola pista no 0, vento variável 3-9. Autorizado, decolagem, pista 1-0, azul 4234. Não há tráfego conhecido no setor, no controle e sequência livre para coordenação. Juliette, Romeu, prossiga. Juliette, Romeu, ciente, mantém-se em condições visuais 506, na disputa do controle. Visuais 506, vai fazer o cruzamento entre Duna e Cintra. Ciente. Controle Salvador, passarei do 2223. Seria possível após a árvore coordenar a nossa proa Vitória da Conquista, direita? 2223, afirmativa, guarde e coordenação com o centro. Muito obrigado. Mike, Eco Delta, informação em curso, tá? Guarde número 2, precoce. Tango Juliette, Tango Zulu, Transfóquio. Juliette, Tango Zulu, autorizado Barreiras, nível 100, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Momo, Cóngibo, direto a 300 milhas, modifica, onde prossegue visual no nível 085, aciona 5450, controle em 120, decimal 8. Aciona 3325, alternando 125, decimal 1. 3325, 251, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, suba e mantenha nível 350, saída PUC, vigilância. Dá o 350 na PUC, 4234. Manda 300 milhas conforme o senhor preencheu no plano, ok? 300 milhas, eu modifico para 085, confere? Acuse pronto para o acionamento de táxi. Estareza 2223 após árvore, autorizado direto conquista. Após árvore, direto conquista, 2223, muito obrigado. Asinha direita, corredor axé, aciona 0125, o controle em 120, decimal 8. Delta, selecionamento, chame torre 118, decimal 95. Deixa eu dar uma resposta, tá? Se é curioso. Deixa eu dar uma resposta, tá? American Line 239, call cadence descending to 4,000 feet, 1H1016, is cleared among arrivals.